9995-2384 e 9163-2742. Abrantes Automação. Sua empresa em quer boas fazer mãos. Sua festa com estilo? Nós temos a solução. Laura Decorações. Festas personalizadas, aluguel de artigos para festas e lembrancinhas. Trabalhando com todos os tipos de evento: batizado, aniversário, chá de bebê, casamento. Escolha o tema da sua festa e deixe o trabalho por nossa conta. Laura Decorações. Festas personalizadas. Peça seu orçamento: 999919959 ou visite-nos. Rua da Liberdade, 137, Centro, Araripina. Laura Decorações e Eventos. Via Bicicletas. Tudo para sua bicicleta você encontra na Via Bicicletas. Lá você encontra peças, acessórios e bicicletas para todas as idades e tamanhos. Bicicletas aro 12, aro 16, 20, 26, 27 e 29 de todos os estilos e marcas, masculino e feminino. Temos também roupas para ciclistas, óculos, capacetes, faróis, piscas de vários modelos, pneu aro 29 com arame sem arame, selante, bombas, bonés, pneus de todos os tamanhos, freios a discos e muito mais. Fazemos também todo tipo de conserto em geral, revisão completa em bike 29, sangria de freios, tubeless, tudo com os melhores preços da cidade. Venha nos fazer uma visita e confira nossos preços. A Via Bicicletas está localizada na Rua Alexandre Alencar Lima, número 45, em frente ao estacionamento do Banco do Brasil. Via Bicicletas. Eita, coisa boa, tá precisando de grana, hein? Aqui no Araripe da Sorte você tem garantida 7 chances para concorrer no próximo domingo, dia 16, 10 horas da manhã. Compre agora, escolha agora o seu Araripe da Sorte. É dinheiro? Tem dinheiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prêmios de 10 mil reais. Já pensou? 7 chances? Você concorre 7 vezes e pode ganhar uma das vezes. São 10 mil reais cada prêmio. Domingo agora. 87 FM, toda hora com você. A frequência 87 FM. Tá com tudo em dia, tá com tudo em cima. Pago meu IPTU, cresce minha Araripina. Tá com tudo em dia, tá com tudo em cima. Pago meu IPTU, cresce minha Araripina. Pagando tudo em dia, tem prêmio de montão, tem sorteio de geladeira e também televisão. E se pagar à vista um desconto, você vai ganhar. E no sorteio de fim de ano, uma foto. No sorteio, você pode ganhar geladeira, televisão e uma moto pra passear. E no sorteio, é, você pode ganhar geladeira, televisão e uma moto pra passear. Tá com tudo em dia, tá com tudo em cima. Pago meu IPTU, cresce minha Araripina. Tá com tudo em dia, é, tá com tudo em cima. Pago meu IPTU, cresce minha Araripina. Pagando IPTU em dia, você concorre a 5 televisões, 5 geladeiras e uma moto pra passear. Com você em qualquer lugar. Entre no nosso site www.araripinafm.com.br e baixe o aplicativo. Sequência programada. 2:05. Na covardia dos meus sentimentos, na solidão do meu pensamento, eu tive medo, medo, medo, medo de te perder. Quando parei diante do infinito, toda angústia saiu do meu peito. Foi quando a vida quis cobrar de mim. Eu tive medo, guardei segredos que foram arrancados de mim. Ó vida, dá minha luz, não bata em meu rosto. Deixe-me tentar. Abandone nos meus olhos.

de Deus. Astro reis e os homens poderosos da superpotência que estudassem com inteligência teriam temor. Sabe, você tem mesmo razão. Não fiquei lá do seu lado, escolhi o caminho errado, não segurei a sua mão. Enxergava assim, tão perfeito em minha frente, teu olhar tá diferente, e o que tem te tornado confiante assim? Eu percebo a sua mudança, não tem mais insegurança, e agora não vai precisar de mim. Você se teu olhar tá diferente, e o que tem te tornado confiante assim? Perceba sua mudança, não tem mais insegurança.

mais um dia, ao menos se lembre que a noite foi linda e foi. Ai, ai, ai, ai, ai. A noite foi linda demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, meu Deus, foi linda demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Vai pra minha casa, trem! Você chegou em minha vida, mudou meu mundo, me fez renascer. Desejos tão profundos que há muito tempo tava adormecido em mim. Muita atenção, é pra tomar cuidado com meu coração, que já cansou de sofrer, amar e amar e curtir solidão. É sempre assim, a gente se entrega a uma nova paixão e fica sem juízo ouvindo o coração. Te peço pra não me fazer sofrer. É sempre assim, fiz papel de bobo por amar demais. Fiquei na solidão, perdi a minha paz. Amar sem ser amado é muito ruim. É sempre assim. Chega pra cá, Fred e Gustavo. Canta, deixa eu dar, porque eu sei que vocês cantam mais. Alô, amiga! Alô, tchau, tchau. Você chegou em minha vida, mudou. Profundo, se há muito tempo tava adormecida em mim. E preste muita atenção, melhor tomar cuidado com meu coração, que já cansou de sofrer, amar, amar e curtir solidão. É sempre assim, a gente se entrega uma nova paixão e fica sem juízo ouvindo o coração. Sem juízo, ouvindo o coração. Te peço pra não me fazer sofrer. É sempre assim. Já fiz papel de bobo por amar demais. Fiquei na solidão, perdi a minha paz. Amar sem ser amado é muito ruim. É sempre assim. Olá, meus ouvintes, boa tarde, estamos chegando para apresentar mais um programa Recordar é Viver. Boa tarde, Araripina, boa tarde, Trindade, boa tarde, Ouricuri, boa tarde a você de Marcolândia, onde quer que você esteja ouvindo a rádio Araripina FM 87,9. Eu sou Gilmar Andoni, vou com vocês até às 17 horas, levando o melhor do brega, o melhor do forró, o melhor do sertanejo, porque Recordar é Viver, é só você pedir o seu sucesso que a gente manda com muito prazer. Estamos no ar, em nome do Senhor Jesus, que eles nos dê paz e saúde, que o resto a gente que corre atrás, e com nossos apoios culturais, Prefeitura Municipal de Araripina, Prefeitura Municipal de Simões, Prefeitura Municipal de Curral Novo e Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí. Vamos à nossa mensagem do dia. Controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família. Meus amigos, a mensagem de hoje, eu gostaria que você prestasse atenção no recadinho que Deus tem para a gente. Todos os dias Deus está chamando a nossa atenção para que nós não perca a nossa salvação, para que nós não perca a nossa alma. Jesus, meu herói e salvador, porque procurei motivação em outros lugares. Perdoa-me esta transgressão. Sou fraco e não pensei bem, mas minhas ações contrariamente às tuas. Precioso Jesus, tu saibas do sofrimento e da vergonha que te vieram na cruz, mas assim mesmo as enfrentaste a fim de que eu pudesse viver. Com esta oração, eu quero honrar o teu sofrimento, honrarei a tua vida e morte. Prometo que farei tudo o que me for possível para espalhar o amor que tenho por ti para outros, para que sintam o mesmo. Isso peço em teu santo nome, ô Jesus Cristo. Amém. Olha, meus amigos, a mensagem de Deus hoje para cada um de nós é que nós prestemos atenção o que Jesus fez por cada um de nós na cruz, e que hoje a gente esquece-se de tudo isso e fica procurando heróis para a nossa vida, procurando se espelhar em outras pessoas que sinceramente não nos leva a lugar nenhum, a não ser a perdição da nossa alma. Acredito sinceramente que o mundo se encontra em um estado de espírito. Neste momento, cada vez mais as pessoas se afastam de Deus. E por causa disso, o herói que sustentou a paz, o amor, por milhares de anos, não tem o mesmo alcance de antes. Há um vácuo de heróis e as pessoas se voltam para outros lugares a fim de viver as vidas de outros, desejando ser mais como um super-herói ou celebridade qualquer. Deveríamos todos já ter o nosso super-herói. Ele viveu e morreu pelos nossos pecados. Ele suportou uma cruz em meio à humilhação. Ele se senta à destra do Senhor, seu Pai, Deus no céu. Não busquem outros heróis quando o maior dele já existe, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Na felicidade sem fim. Vamos seguindo com o nosso programa. Olha, hora, gente, são 15 horas e 9 minutos. Olha, gente, eu estava aqui, logicamente, preparando muito sucesso para nós. Daqui a pouco vamos curtir muita música, muito forró, muito brega. E eu quero mandar desde já um alô especial a todos os amigos que estão curtindo o programa Recordar a Viver aqui na Rua Santana. Vocês aqui da Rua Santana, boa tarde, obrigado pelo carinho da audiência. Já a gente fala o nome dessa galera aí. Um abraço ao nosso amigo Herbert Júnior, curtindo o programa Recordar a Viver. E meus amigos, nós estamos no ar. O programa Recordar a Viver está no ar. Estamos fazendo aí já 6 meses, graças a Deus, de programa aqui na Rádio Araripina, FM 87,9, com apoio cultural da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí, prefeito Toninho, primeira-dama Samires da Silva Santos, vice-prefeito nosso amigo Nalvim, secretário de Finanças, meu amigo Cleio Carvalho, vereadora Bilu, alô minha amiga Bilu, boa tarde. Papelaria Dinâmica e Variedade, WSS Serviço, organização nosso amigo William, Posto Sagrado Coração de Jesus na cidade de Caridade do Piauí, organização Netinho, Drogaria Luza Neto, Elo Plano de Assistência Funerária, Nidinha Cabelos, Motopeças Gomes, Metalúrgica Souza, oficina e borracharia do nosso amigo Belda Engazeira, lá no povoado Engazeira, Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí, prefeito Francisco Oliveira Bel, nosso amigo Júnior, vice-prefeito Cazé, secretário de gabinete, meu amigo Eresvaldo Oliveira Bel, também com a gente, Câmara Municipal de Vereador da cidade de Curral Novo do Piauí, presidente da Câmara, vereador Joãozinho, Prefeitura Municipal de Simões, prefeito Zé Wilson Abdias, nosso amigo Zé Ulisses, primeira-dama doutora Isamara, secretária de saúde da prefeitura de Simões, vice-prefeita Claudeir Feitosa, Edilberto Abdias de Carvalho, secretário de administração, Pedro Custódio, nosso amigo vereador Pedro Custódio, um abraço também ao vereador Ademir, SC Material de Construções, a organização François Ilan Carvalho, doutor Batista, clínico geral da cidade de Simões, Atual Móveis Planejado e Vidraçaria, a organização nosso amigo José Reis e Moisés, Mercadinho Econômico, a organização Doge e Roberta, RC Marcenaria, organização meu amigo Ralf, vice-prefeito de Araripina, meu amigo Evilásio Matheus e a sua esposa, vereadora Calígia, vereador João Doutor, alô meu caro João Doutor, um abraço, Crédito Torre, organização José Torre e Família, Clínica Imediata Saúde, organização doutor Rian, Clínica Essencial Saúde e Odontológica da doutora Sami Simeão, Pet Lovers, Hugo dos Teclados, Jurandir Transporte, Turbinas Trindade, doutor Sérgio Eberton, dentista e traumatologista, Aço Nobre de Araripina, com a gente também, Mercadinho São José e também o nosso apoio cultural da distribuidora de gás e água, Alaiane. Olha, eu gostaria de fazer só um proibido com você. Provar, quero amar você, fazer. sabe ser uma pessoa querida, ter muito dinheiro e o quê? Coisa da vida, todo mundo sabe que quer ser uma pessoa querida, ter muito dinheiro e mulher. Olha a melhor coisa da vida, todo mundo sabe que quer ser uma pessoa querida, ter muito dinheiro e é isso aí, gente. Vamos continuando com o nosso programa. Vamos continuando aqui com o nosso programa. São 15 horas e 18 minutos. 15 horas e 18 minutos. Eu quero mandar um abraço a todos os amigos que contribuem com o programa Recordar a Viver. Um abraço aqui para as amigas que estão curtindo o programa. Todos vocês curtiram o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Minha amiga Marinete. Alô, minha amiga Marinete. Também um abraço para o amigo Genival Souza, o amigo Luiz também curtindo a gente, a Marinete Souza, né, gente? Tem duas Marinete aqui. Marinete Souza curtindo a gente e também a outra Marinete lá na Serra de Simões curtindo o nosso programa. Valeu, obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço também para o meu amigo Luiz. É, meu amigo Luiz sempre curtindo o programa Recordar a Viver. E eu gostaria também de mandar um alusão para o amigo Carlinhos, né? O Carlos Ramalho. Alô, meu Carlos Ramalho, boa tarde, obrigado pelo carinho da audiência. Também o seu Francisco Caetano, né? Conhecido como seu Caetano. Um abraço para o seu Caetano Souza, curtindo o nosso programa aqui do lado da rádio, né? Em frente à rádio aqui, obrigado pelo carinho da audiência. Um alusão também para a turma do Varejão das Frutas, é, o Aldivan. E também a Sandra, também a sua filha Maria Eduarda, curtindo o nosso programa. Valeu, obrigado pelo carinho da audiência. O amigo Pedro Neto, do Cantinho do Frango, é isso mesmo. O amigo Pedro Neto, do Cantinho do Frango, curtindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho do Rádio Ligado. Gente, ontem eu passei aqui um aviso. Ontem eu passei um aviso aqui sobre um documento que foi encontrado, né, no domingo à tarde, né, meu amigo Vilmar. Meu amigo Vilmar encontrou uns documentos e pediu, né, a esposa dele pediu que eu passasse esse aviso ontem. E eu estou passando, vou passar hoje novamente, né? Eu não sei, ele não me deu uma resposta se as pessoas, né, foram buscar os documentos ou não. Né, mas quem estiver ouvindo e conhecer Josefa Isabel de Souza, né, a mãe dela se chama Isabel Josefa de Araújo e o pai chama-se Joab Alencar, perdão, deixa eu ver aqui, Joab Zacarias, tá, gente? Esses documentos foram perdidos domingo à tarde, né? Quem encontrou, aliás, não sei se foi domingo à tarde, né? Mas quem encontrou esse documento foi o nosso amigo Vilmar. Ele encontrou domingo à tarde aí na ladeira, subindo aí para Marcolândia, tá, gente? Né? Na BR aí 316, subindo para Marcolândia, ele encontrou esses documentos de Josefa Isabel de Souza, tá, gente? Junto com os documentos estava também o cartão do Bolsa Família e a identidade de uma criança e também parece que o CPF e outros documentos estavam junto, né? Junto com essa carteira, né? Ele encontrou a carteira no meio da pista com alguns documentos espalhados, ele juntou os que ele achou que eram mais principais, juntou e está com ele, está em mãos do Vilmar. O telefone para você entrar em contato, né? Se você conhece essa pessoa, olha, gente, é Josefa Isabel de Souza, a pessoa que perdeu os documentos, tá? Josefa Isabel de Souza. O telefone para contato é 87 91 71 2518, tá, gente? Então, vocês que conheceram essa pessoa, e lembrando que os documentos dela consta que ela é de Alegrete, né? Os documentos consta que ela é de Alegrete, mas a gente não sabe se ela mora em Alegrete, se mora aqui na cidade, aonde que ela mora. Só que esses documentos foram encontrados aí na subida da ladeira aí que vai para Marcolândia. Ô, louco! Coitado desse rapaz, está tão triste. Ai, quem for corno, levante o braço. Olha, gente, essa música é um oferecimento aí, ele é oferecido para meu amigo aqui. Aqui do lado da rádio, ele pediu essa música, ele falou que não lembrava o nome do cantor, mas eu vou lembrar para ele aqui agora. Deixa eu ver, meu amigo. Opa, deixa eu ver quem que é o amigo aqui, rapaz. Meu amigo Francisco Caetano, meu amigo Caetano, ele pediu essa música, ele falou que ele não lembra, né? E agora, meu amigo, eu encontrei, né? Quem não chora por alguém, com Agnaldo Timóteo. Tá chegando pra você aí, meu amigo. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Sofrer tanto assim, Deus meu Deus, tenha piedade de mim. viver sem ela será o meu fim. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também, mas o dia virá quando eu for para a eternidade e meu sofrimento chegar ao fim. Eu sei, meu amor, nem mesmo você vai chorar por mim. Deus, meu Deus, tenha piedade de mim. Faça com que ela volte. Viver sem ela será o meu fim. Viver sem ela será o meu fim. Eita, gente, você curtiu o lindo sucesso e Recordar é Viver, esse lindo sucesso aí com Agnaldo Timóteo, Viver Sem Ela Será o Meu Fim. Olha, gente, eu quero mandar um abraço aqui para um amigo, meu amigo Décio. Valeu, meu amigo Décio, muito obrigado pelo presente, adorei, meu cara, obrigado mesmo. E a gente com certeza toca já o seu sucesso, tá, meu amigo? Você pedir, seu pedido é uma ordem, muito obrigado mesmo pela sua amizade, pelo carinho que você tem com o comunicador Gilmar Antônio, tá, meu amigo? Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos vocês de Moraes curtindo o nosso programa. Alô, meu caro Alan, lá em Moraes curtindo a gente também, obrigado pelo carinho. Meu primo Valdir, um abraço. Um abraço também para os meus primos, meu primo Deval e família curtindo o nosso programa também. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Minha amiga Juliana, alô, minha amiga Juliana, cheiro, minha querida, obrigado pelo carinho. A turma também do Postos Wilton curtindo o programa Recordar a Viver. Valeu, gente, obrigado pelo carinho da audiência. Tá chegando pra vocês esse lindo sucesso de Fernando Mendes para o meu amigo Décio. Segura, meu caro. Esse amor que trago em mim, eu queria te dizer numa canção que te amo. Encontrei o meu jardim. Queria dizer que te amo numa canção. Hoje, mano, presta atenção, rapaz. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Já não posso controlar esse sentimento. Cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Toda vez que tem te amo numa canção. Eu queria dizer que te amo numa canção. É isso aí, gente. www.araripinafm.com.br. Você acompanha nossa programação ao vivo. Vai ficar bem informado com notícias da hora. E ainda baixa o nosso aplicativo totalmente gratuito e permite ouvir em qualquer parte do país. www.araripinafm.com.br. Porque aqui, quem manda é você, ouvinte. É isso mesmo, quem manda é os nossos ouvintes. Então vamos continuando com a nossa programação, já a gente atende a nossos ouvintes, mas a gente vai agora com um recadinho da doutora Sami Simeão, um recadinho de saúde pra gente, tá? E voltamos já com muito mais sucesso. Fizeram seus exames esse ano. Aqueles que acham que só idoso precisa fazer exame, como check-up, isso Opa. Não é verdade. Pois as crianças, elas também precisam fazer. A criança hoje, ela... Que pena, ficou muito baixo o áudio da doutora. Criança com colesterol alto, criança com pressão alta. Então isso é muito importante. Os exames de check-up que nós pedimos são os exames laboratoriais, eletrocardiograma, ecocardiograma e teste ergométrico. Eles precisam ser realizados anualmente. Não, nem todo mundo. Por quê? Por exemplo, uma criança não precisa estar fazendo esses exames todos os anos. E nem todos eles a gente solicita como check-up de criança. Mas você que já tem fator de risco, adolescente, adulto jovem e idoso, precisam sim. E através deles nós conseguimos identificar se o paciente tem risco de infartar. Como vocês sabem, agora foi publicado que o mês tivemos 150% a mais de pacientes de internamento para paciente infartado. Isso é muito grave. Então a gente consegue identificar essa situação antes disso acontecer. Diariamente no meu Instagram, doutora Sami Simeão, eu converso tudo, muitas dicas de saúde. Então vai lá, começa a me seguir, que diariamente eu te prometo de trazer uma notícia ou novidade para você. Que Deus abençoe a todos vocês. Faltam meus carinhos e dizes que não sou como antes fui e que meus beijos já não apagam teus desejos. Até me culpas que eu tenho mais alguém. Reclamas, te compreendo e me conformo, mas não me culpes porque nunca te enganei. Foste deixando no abandono nosso ninho. A culpa é tua, não fui eu que fracassei. Queres deixar-me, eu não posso mais prender-te. Segue o destino, a liberdade eu te dou. Gente, vamos seguindo com o nosso programa. Quero mandar um abraço especial a vocês também de Lagoa do Barro, os meus amigos da Lagoa do Barro, curtindo o programa Recordar é Viver. Alô, minha amiga Maria Ribeiro, lá no Sítio Conceição, curtindo a nossa programação. Valeu, minha querida, obrigado pelo carinho da audiência. Também o meu amigo Adão de Adão Zé Dico, meu amigo Adão de Epitácio, curtindo a gente também. Meu amigo Marcos, alô meu caro Marcos, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Chico de Oliveira, sua esposa Lindeta, lá no sítio Água Branca, curtindo a gente. Valeu gente, obrigado pelo carinho da audiência. Minha amiga Salomé, alô minha amiga Salomé, meu amigo Martins Araújo, curtindo a gente. Dona Antônia também, um grande abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô meu caro Diá, lá no sítio Barreiras, também curtindo a gente. Meu caro Diá e toda a família curtindo o programa Recordar é Viver. É isso aí, gente, nós estamos no ar com apoio cultural do Atacadão São José. E isso mesmo, Atacadão São José, gente, você compra no atacado. Você encontra bebidas no atacado, tá, gente? Opa, tá chegando sucesso aí pra você. Você encontra cerveja, refrigerante, uísque e piocas, conhaque e muito mais. Temos também açúcar, arroz, salgadinhos, produtos de limpeza, tudo no atacado lá no Mercadão São José, tá, gente? A organização, você já sabe, do nosso amigo Bequinha. Gente, o nosso endereço é aqui, a rua Oswaldo Cruz, número 70, a rua da Feira do Feijão. Então você já sabe onde fica aqui o atacadão do nosso amigo Bequinha, tá, gente? Nosso amigo Bequinha. Telefone para você entrar em contato é 87-991-60-3810. Esse é o telefone para você entrar em contato com o nosso amigo Bequinha e fazer as suas compras no atacado. Você que tem comércio, tá, gente? No interior, né? No interior, nós chamamos lá no Piauí, né? Desculpa falar no interior, o pessoal que chama o sítio, né? Mas lá a gente chamamos no interior. Você que tem aí seu comércio no interior, quer suprir o seu comércio, dá uma passadinha aqui que você encontra de tudo que você quiser aqui no Atacadão São José do nosso amigo Bequinha, tá, gente? Dá uma passadinha aqui na rua Oswaldo Cruz. Aproveita, faça. Temos ótimos, como se diz, ótimos preços pra você. Aproveita, faça as suas compras. E tenha certeza de ganhar muito mais, tá, gente? Tem um ótimo desconto aqui, falando aqui com o nosso amigo Bequinha, pelo telefone 87-991-60-3810. Senhora Aparecida. É isso aí, gente. Vamos seguindo com o nosso programa. Vamos atender ao nosso ouvinte. Alô, boa tarde. Se cuida, manda a nossa aí. Opa! Diga aí o que você quer, meu amigo. O que você manda? Cuida. Manda a nossa aí. Ah, tá. Vai mandar a sua já, meu amigo. Alô, meu caro Genival. Boa tarde. Obrigado pelo carinho da audiência. O pessoal do Souza Ranch curtindo nossa programação. Valeu, meu caro Genival. Um abraço. Já a gente cuida pra você aí, tá, meu amigo? Obrigado pelo carinho da sintonia. Opa! Quanto mais o tempo passa, gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que vamos seguindo com o nosso programa. Eu quero mandar um abraço pra minha amiga Dindinha. Alô, Dindinha. A Dindinha é a secretária do prefeito de Simões. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência, minha amiga Dindinha. Olha, gente, nós estamos no ar com apoio cultural do da Atual Móveis Planejado e Vidraçaria da cidade de Simões, tá, gente? Estamos no ar aí com apoio cultural da Atual Móveis Planejados e Vidraçaria, isso mesmo. Trabalhando com móveis planejado em Simões, Caridade, Curral Novo e região do Araripe. Atenção, cliente, vocês ouvintes da Rádio Araripina FM, do programa Recordar é Viver, conheça Atual Móveis Planejado e Vidraçaria, tá, gente? Lá você, se você ainda não comprou os seus móveis, se você andou por aí e não encontrou móveis pronto ao seu gosto, então, gente, você está mobiliando a sua casa, fala com nossos amigos lá da Atual Móveis Planejado, tenho certeza que eles vão fazer tudo aquilo que você pedir com o melhor preço, tá, gente? Com o melhor preço, conheça Atual Móveis Planejado e Vidraçaria, faça o seu orçamento. Trabalhamos com madeira 100% MDF, fazemos close, painéis e cozinhas planejadas, tá, gente? Tudo isso e muito mais. Trabalhamos também com vidros fumê, incolor e comum, tá, gente? Faça-nos uma visita ou ligue, faremos o seu orçamento sem compromisso. Estamos localizados na rua João Raimundo de Oliveira, número 549, próxima Prefeitura em Simões. Telefone de contato é 89-99-15-5769 ou 89-99-93-1425. Organização José Reis e Moisés. Eu falei Atual Móveis Planejado e Vidraçaria. Prazer em satisfazer o cliente. Continua e não vê que no subúrbio a vida. E aí, gente, vamos seguindo com o nosso programa, vamos atender a nossa ouvinte. Ela falou que gostaria que eu passasse duas músicas para ela, de Altemar Dutra, né? Voltarei, e outra com Reginaldo Rossi, Amor, Amor. Valeu, minha amiga, já a gente manda com muito prazer para você. Eu quero mandar um abraço também para minha amiga Renata. Alô, minha amiga Renata, curtindo o nosso programa, obrigado pelo carinho da audiência. O pessoal tá aqui também, aqui da Ponta da Serra, curtindo a nossa programação. Valeu, gente, obrigado. Então vamos ouvir Altemar Dutra e Voltarei. voltarei, em teus braços cairei, as estrelas brilharão e o nosso amor renascerá. Vamos seguindo com o nosso programa, meu amigo Herbert Júnior. Meu cara, tem jeito não da gente mudar aí essa cor desse negócio aí pra ficar verdinho, não? Esse símbolo aí, botar ele verdinho, não, meu cara? Tem jeito dele botar esse símbolo aí pra ele ficar verdinho aí pra nós curtir melhor, não, meu cara? Alô, meu caro Herbert, obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Décio, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência. Quero falar também com nossos amigos lá de Simões. Alô, meu amigo Luiz Lopes de Simões, curtindo a gente. Meu amigo Matheus, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Um abração também para a Marivan e seu esposo Vilmar, curtindo o nosso programa também. Valeu, gente, obrigado. Pessoal aqui da... Opa, rapaz, já a gente falou... A gente fala o sítio que esse pessoal mora, que não é bem na Feira Nova, é um sítio, tá, gente? Ela é próximo da Feira Nova, curtindo o nosso programa. Valeu, gente, obrigado pelo carinho da audiência. E vamos seguindo com o nosso programa, um abraço também pra turma lá de Marcolândia, curtindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência também, pessoal de Francisco Macedo. Alô, Francisco Macedo, boa tarde. Olha, meus amigos, todos os domingos a gente tem um encontro marcado também lá na rádio Nova Cidade FM, tá, gente? Com o programa Fãs do Amado. Vocês podem baixar o aplicativo ou ouvir a gente diretamente pelo Facebook, tá, gente? É só baixar aí Nova Cidade FM que vocês curte o programa Fãs do Amado pelo Facebook, tá, galera? Vamos continuando, nós estamos no ar também em nome de Mercadinho São José. Gente, vendemos no atacado e no varejo. Atenção, ouvintes de Marcolândia, Caldeirão Grande, Simões e região. Você que também aqui de Araripina. É isso mesmo, faça suas compras no Mercadinho São José e economize muito mais. Lá você encontra cereais, bebidas em geral, rações para cães, gatos e pássaros, também açougues e frios, sandálias havaianas, produtos higiênicos, perfumes e cosméticos, fralda descartáveis para crianças e adultos, utilidades para o seu lar, garrafa térmica, panela de alumínio, bacias e baldes de plástico, copos, pratos e talheres, produtos para festas de aniversário, é isso mesmo. Material escolar, caixa de isopor, carvão para churrasco, sorvetes, fogo de artifícios e muito mais. O Mercadinho São José, gente, tem coisas que só a gente tem. É isso mesmo, além de um ótimo atendimento, o nosso cliente está sempre em primeiro lugar. Estamos localizados na Rua Santana, em frente ao museu. Aqui em Araripina, você encontra aí o Mercadinho São José, a organização nosso amigo Betim, Betinha e família. Eita, gente, segura! Chamou minha atenção a força do amor, que é livre pra voar, durar para sempre. Quer voar, navegar outros mares. Dá um tempo sem se ver, mas não se separa. É isso aí, gente, quem está curtindo o nosso programa também, nosso amigo, meu chefe, meu caro amigo Bel da Engazeira, curtindo nossa programação. Valeu, meu caro, um abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Isso aí, gente, a gente tá devendo a música aqui pra minha amiga e a gente vai colocar agora, tá, minha amiga? Ah, tá. A gente vai colocar agora Reginaldo Rossi. É isso mesmo, Reginaldo Rossi, Amor, Amor. Segura! Thank you. olhos em pranto. Lembro que eu chorei e que você chorou. Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor. Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor. Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios, de abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu. E falar de mim e não repetir a palavra Deus. Por isso agora estou lhe mandando. É isso aí, gente. Vamos faturar um pouquinho e a gente volta já já. Não sai daí, continue na nossa programação. Atenção, ouvintes de Caridade, Curral Novo do Piauí, Patos do Piauí, Simões, Massapê, Padre Marcos, Francisco Macedo, Caldeirão Grande, Marcolândia e região do Araripe. Você que está precisando fazer seu exame de vista e comprar seus óculos, chegou a hora! Em Araripina, você encontra a ótica Seu João, com o melhor preço e atendimento da região. Na compra do seu óculos completo, armação mais lente, você ganha R$150 de desconto na sua consulta. Isso mesmo! A consulta que era 300 fica por apenas R$150. A ótica Seu João tem parceria com os melhores oftalmologista da cidade e também dispõe de laboratório próprio, onde dependendo do seu grau, você recebe o seu óculos completo no mesmo dia. E não para por aí. A ótica Seu João tem as melhores marcas de armações do mercado e também conta com a sua marca própria, Armações SJ. Tá procurando qualidade, preço justo? Na ótica Seu João você encontra. Temos as melhores condições de pagamento. Não vai trocar ainda o seu óculos, mas está precisando fazer ajuste, limpeza e manutenção? Vem que na ótica Seu João é de graça. Faça-nos uma visita. Ficamos localizados na rua Gaminô Magalhães, 115, próximo ao antigo Recanto. Para mais informações, WhatsApp 87 99102 6800. Siga e acompanhe todas as novidades pelo Instagram, @ótica.seujoãoararipina, Pernambuco. É isso aí, gente. Se você está precisando fazer exames de vista, é procurar a ótica Seu João, tá, gente? Você só tem um desconto de R$150 na consulta se você for marcar a sua consulta com a equipe da ótica Seu João. Cliente, fique antenado na força que lhe conduz. O seu exame de vista, Doutor Sérgio Eberson Maia, cirurgião bucomaxilofacial. Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Cirurgia dos dentes inclusos. Tratamento de cistos e tumores. Reconstrução óssea dos maxilares. Tratamento dos traumas da face. Tratamento de doenças bucais. Cirurgia ortognática. Implantes dentários. Cirurgia da ATM. Bichectomia. Dor e disfunção tempomandibular. Doutor Sérgio Eberson Maia atende de segunda a sábado, mediante agendamento. Ligue 86 99552 1259, 87 991635410. Localizado à rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 242, no centro de Araripina, Pernambuco. Atenção, meus amigos caminhoneiros que estão passando aí na BR-316. Você de Trindade, Ouricuri, Araripina, está com problemas nas turbinas do seu caminhão? Não se preocupe mais. Chegou em Trindade a oficina Turbinas Trindade. Manutenção em geral e troca de reparo. Técnico em montagem Aldenor Vieira Lima. Estamos localizados na BR-316, Coab 1, número 28, em Trindade, Pernambuco. Telefone para contato: 87 98102 89 99. WhatsApp 87 99168 6289. Organização Aldenor Vieira. Oh, parar. Não quero mais ouvir você me reclamar. Não dá mais certo, vivemos juntos nessa casa. Um de nós dois agora tem que ir embora. Se nossos filhos estão sendo maltratados, mas o culpado disso tudo não sou eu. Eles não querem me ouvir nem como amigo. Sempre acham que o errado aqui sou eu. Nessa casa onde morou felicidade. É isso aí, gente. Vamos seguindo com o nosso programa. Quero mandar um abração aqui para nosso amigo Alano Moraes, curtindo o nosso programa. Valeu, meu caro Alano. Boa tarde. Obrigado pelo carinho da audiência, meu caro. Não precisam mais de mim. Quero mandar um abraço também para minha amiga Joelma, curtindo o nosso programa. Joelma e seu neto pequeno Caio. Um abraço a todos vocês também. Curtindo o nosso programa. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Ela falou que todos os dias está curtindo a Rádio Araripina FM o dia inteiro. E curtindo, logicamente, o programa de Gilmar Antônio também. Valeu, minha amiga. Obrigado pela audiência. Já já a gente manda o seu sucesso, minha amiga. Vivemos juntos nessa casa. Um de nós dois. Agora tem que ir embora. Se nossos filhos estão sendo maltratados, mas o culpado disso tudo não sou eu. Eles não querem me ouvir nem como amigo. Sempre acham que o errado aqui sou eu. Nessa casa onde morou felicidade, hoje é um inferno para mim. Nossos filhos, meu amor, estão criados. E hoje em dia não precisam mais de mim. Nessa casa morou felicidade. Hoje é um inferno para mim. Nossos filhos, meu amor, estão criados. Hoje em dia não precisam mais de mim. Nessa casa demorou felicidade. É isso aí, gente. Vamos seguindo com o nosso programa. Vou mandar um abraço pro meu amigo Bel, ele que tá pedindo. Eu quero ouvir a música de Zezé e Luciano no dia em que sair de casa, só para curtir e oferecer para todos que estão na sintonia curtindo o programa. Valeu, meu caro Bel. Obrigado pelo carinho da audiência. Já já, meu amigo, nós vamos curtir esse lindo sucesso. Tava ali, quando dá em te encontrar pra gente seguir. Quando a brisa serena invadir o teu corpo, sou eu. Essa água de cheiro que banha o teu corpo, sou eu. Cada lágrima cadente que rola em teu rosto, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Vou contar-lhe um segredo, eu saí do ninho mais cedo e a casca do ovo do mundo se abriu pro meu estradar. Tudo em mim tava ali, quando li teu olhar, me prendeu, me perdi. Mas nas voltas que o mundo dá, hei de te encontrar pra gente seguir. Quando a brisa serena invadir o teu pulso, água de cheiro que banha o teu corpo, sou eu. Cada lágrima cadente que rola em teu rosto, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. É isso aí, gente. gente, vamos seguindo com o nosso programa. Nós estamos no ar com apoio cultural também da Credi Torres. Lá você encontra móveis e eletrodomésticos com os melhores preços de Araripina e região. Atenção, gente. Atenção, meus amigos ciclistas, você que gosta de competir, dá uma passadinha na Credi Torres. Tenho certeza que você vai gostar das bicicletas, exatamente. Bicicletas para adultos e crianças, também para você ciclista que gosta de competir, tá, gente? Temos também colchões, casal e solteiro. Cama box, casal e solteiro também para criança, cadeiras de plástico, ventilador, liquidificador, cafeteira, pipoqueira, sanduicheiras, panela elétrica, tudo da marca mundial, tá, gente? Uma infinidade de panelas de alumínio, geladeiras, tanquinho, máquina de lavar roupas, é isso mesmo, fogão de 4 e 6 bocas, fogão industrial e muito mais. Temos também, gente, churrasqueira, espeto para churrascos, micro-ondas, sofá 2 e 3 lugares, guarda-roupa solteiro e casal, racks e painel para TV, berços e cômoda para crianças, é isso mesmo, poltrona do papai, cadeira para escritório, armário de cozinha e muito mais. Gente, você que já tem seu cadastro na Credi Torres, vai lá, renove o seu cadastro. Aceitamos também cartões de crédito, débito e Pix. Estamos localizado na rua José Marcelino, número 40, em frente ao canal São Pedro, tá, gente? Aqui em Araripina. Telefone de contato é 87 999 64 8987 ou 991 70 1062, com filial em Serrolândia, em Pubi, Pernambuco. Organização nosso amigo José Torres. Ai, meu Deus! Segura! Festa proibido, menino! Vamos acochar! Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. É isso aí, gente, são 16 horas e 16 minutos, são 16 horas e 16 minutos. Olha, gente, eu quero falar também pra vocês de Jurandir Transporte, que faz linha de Simões Araripina há mais de 20 anos, é isso mesmo, né? Levando e trazendo as suas encomendas, é isso mesmo, você já sabe, né? Você já sabe, levando e trazendo suas encomendas. Opa, presta atenção aqui, rapaz. Levando e trazendo suas encomendas todos os dias aqui para Araripina, de Araripina para Simões. Da Jurandir de Transporte, ele sai todos os dias 6:30 da manhã, tá, gente? Lá de Simões. E de Araripina, ele volta às 9:15 a primeira viagem. Segunda viagem, ele sai às 10:30 da manhã de Simões. E voltando de Araripina ao 12:15. Viagem com segurança, viagem com Jurandir Transporte. É isso aí, gente. Vamos seguindo com o nosso programa. Tá chegando o sucesso de Zezé de Camargo e Luciano, No Dia em que Saí de Casa. Esse é do meu amigo Bel, lá do povoado em Gazeira. Um abraço, meu amigo. No sonho, em meus sonhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações, eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. De sair de lá, mas ela

você de namorado, moça. Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco, esquecer da bebida, das amigas, avós, e me ligar falando, me buscar. Te amo, me perdoa. Siga no Instagram, você é namorado, moça. Vamos seguindo com o nosso programa. Mais uma vez, gente, atenção para este aviso. É, foi encontrado os documentos de Josefa Isabel de Souza. A sua mãe se chama Isabel Josefa de Araújo e o seu pai é Joabe Zacarias, tá, gente? Foram encontrados os documentos de Isabel Josefa de Souza e juntamente com esses documentos também tem os documentos de uma criança, o cartão do SUS e também o cartão do Bolsa Família, tá, gente? Esses documentos foram encontrados domingo à tarde pelo nosso amigo Vilmar. Ele mora ali próximo da curva, ali onde vai para Marcolândia, tá, gente? Aí na BR-316. É isso mesmo, bem próximo aí do quebra-mole. Ele mora por aí, assim, ele encontrou esses documentos e da Feira Nova, tá, gente? Não é bem na Feira Nova, ele mora no sítio, tá? Por isso a gente não tá falando aqui o local exato aonde ele mora, mas tá aqui o telefone para que você possa entrar em contato. É 87 91 71 25 18, tá, gente? Esse é o telefone para você entrar em contato se você conhece Josefa Isabel de Souza, tá, gente? Josefa Isabel de Souza foi quem perdeu os seus documentos. Lá tem identidade, CPF, cartão do SUS e também o cartão do Bolsa Família e mais uns documentos de uma criança também, tá? Tem que conhecer essa pessoa, os documentos dela consta que ela é de Alegrete, mas ela pode morar nessas regiões aqui também, né, gente? E vamos seguindo com o nosso programa. Corri pra apanhar uma flor que não era uma flor, e dei tudo por um amor que não era o meu. Talvez eu nem tenha mais o que procurar. Gente, vamos seguindo com o nosso programa. A próxima música eu quero dedicar aos meus familiares, a minha mana Zilda, também a todos os ouvintes que estão curtindo o programa. Todos os meus familiares estão curtindo o programa Recordar é Viver. Esta música vai também para a minha titia Maria. Alô, titia Maria, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Meu mano Val, minha mãe Maria do Socorro, curtindo a nossa programação. Tá chegando Diana, Por Que Brigamos? Solta. Opa! Flor, que não era uma flor. Bonde do Forró, volume 2. Quanto mais eu penso em te deixar, mas eu sinto que não posso. Rapaz, a música é a que eu... A música que eu falei, o cantor que é outra aí, olha aí, ó.

E nesse quarto escuro rola emoção. Nossos corpos suados de tantos desejos, me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos. Gente, você curtiu o lindo sucesso de Amado Batista? É assim que eu amo. Gente, o tempo passa, o tempo voa, são 16 horas e 36 minutos. A gente vai um pequeno bloco comercial e voltamos já já, não sai daí. Estamos trabalhando com o apoio cultural da Clínica Essencial Saúde, Clínica Médica e Odontológica. Conheça nossas especialidades e exames: cardiologia, odontologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, coach life, neurologia, dermatologista, ginecologia e obstétrica, urologia, cirurgia urológica, cirurgia geral, reumatologia, endocrinologia, personal, trainer, pediatria, ortopedia, cirurgia bariátrica, neuropsicologia, harmonização facial, fisioterapia respiratória, gastroenterologia, cardiológicos, raio-x, tomografia de face, panorâmica, documentação ortodôntica, eletroencefalograma, videolaparoscopia, ginecológicos, prevenção, endoscopia digestiva alta, laboratório, urológicos. Essencial Saúde Clínica e Odontologia, localizado na Rua Vereador José Barreto de Alencar, número 533, Araripina, Pernambuco. Fone 87-3873-4050. WhatsApp 879-9818-4922. Organização Doutora Sami Simeão. Na força que lhe conduz, o seu exame de vista você faz na Ótica Luz. Uma visão diferente e você logo absorve os problemas na visão. A Ótica Luz é quem resolve. Exames todas as segundas e quintas-feiras. Venha até a Ótica Luz, marque seu exame e descubra por que a maioria da população prefere a Ótica Luz. Avenida Corinto Matos, número 21, Marcolândia. Contato 89-99404-0401. Ótica Luz, a luz dos seus olhos. Avistou a prestação, o preço a gente reduz. O óculos bem mais em conta, quem vende é a Ótica Luz. Avistou a prestação, o preço a gente reduz. O óculos bem mais em conta, quem vende é a Ótica Luz. É isso aí, gente. Lembrando que a Ótica Luz, gente, a Ótica Luz é em Marcolândia, tá? E ela atende aos domingos, tá, gente? São exames de vista nas quinta-feira e todos os domingos também, tá, gente? Doutor Sérgio Eberson Maia, cirurgião bucomaxilofacial. Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Cirurgia dos dentes inclusos. Tratamento de cistos e tumores. Reconstrução óssea dos maxilares. Tratamento dos traumas da face. Tratamento de doenças bucais. Cirurgia ortognática. Implantes dentários. Cirurgia da ATM. Bichectomia. Dor e disfunção tempomandibular. Doutor Sérgio Eberson Maia atende de segunda a sábado, mediante agendamento. Ligue 86 99552-1259, 87 99163-5410. Localizado à Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 242, no centro de Araripina, Pernambuco. Será feliz. boca de alguém, distribuindo beijos mesmo sem saber a quem. Aceita um cigarro, um uísque pra esquentar, e acredita que vai abafar. Aquela menina imagina o futuro. É isso aí, gente, vamos seguindo com o nosso programa. Eu quero falar com vocês agora da RC Marcenaria, nosso amigo Ralph, tá, gente? A organização, nosso amigo Ralph Nascimento Carvalho. Atenção, amigos apicultores, você de Simões, Caridade, Curral Novo e região do Araripe. Se você está precisando de caixas de abelha, quer aumentar aí o seu criatório de abelha, então você já sabe aonde você vai, tá, gente? Vá diretamente à RC Marcenaria, que está localizada na rua José Dias, ao lado do Clube Acrese, tá, gente? Ou então, ao lado do Clube Acrese, saída aí de Simões para Caridade, tá, gente? Então você liga nesse telefone 87. Conhece um garotão que só quer lhe agradar, recebe de presente o que vai ter que pagar. E assim que ela percebe que está errando demais, é muito tarde pra voltar atrás. Aquela menina imagina o futuro que pretende ter, mas ela não sabe. É isso aí, gente, vamos seguindo com o nosso programa. De repente a garganta dá uma falhada aqui, né, gente? A gente tem que tomar um aqui pra ver se melhora, né, gente? Eu estava falando para você da RC Marcenaria, que está localizado na rua José Dias, ao lado do Clube Acrese, tá, gente? Em Simões. De saída ali de Simões para a Caridade, você encontra aí a RC Marcenaria, organização nosso amigo Ralph. Olha o telefone, gente, 87-999-768078. É isso mesmo. Gente, os precinhos lá, olha, é bom demais, gente, é barato demais. A caixa de abelha é só R$140 a unidade, a amegueira é só R$80, e a gente, você comprando aí, né, em quantidade, nosso amigo Ralph faz um desconto aí pra você, tá? Então você já sabe aonde você vai comprar as suas caixas para aumentar aí o seu criatório de abelha. Agradece aí o nosso amigo Ralph. Mas quero, agora eu vou sonhar. Sonhando com o amor de alguém que se apaixonou. E eu também sonhei com aquele alguém bem juntinho a mim. Mas você só quis brincar comigo, e o meu coração levou a sério. Isso no amor não faz sentido. Não pensei que fosse lero-lero, mas você só quis brincar comigo, e o meu coração levou a sério. Isso no amor não faz sentido. Não pensei que fosse lero-lero, só lero-lero. O segundo capítulo que você prometeu, espero até agora, mas não aconteceu. Espero que um dia me ame como eu, e vem ficar comigo. Alô, meu caro Laudenor, alô, meus amigos pedreiros desta cidade, construindo Araribina, boa tarde, obrigado pelo carinho da audiência. Essa música só aparece com o nosso, com meu primo Laudenor, só aparece com o Laudenor, né? Um grande abraço pra você, meu caro Laudenor, também ao Tino e a todos os pedreiros e ajudante de pedreiro dessa cidade que constrói Araribina. Valeu, gente, um abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Quero também aproveitar aqui e mandar um abraço a toda essa turma, né? Os garis dessa cidade que fazem a limpeza dessa cidade. É, gente, essa turma faz a limpeza de verdade aí nessa cidade. Um grande abraço aos garis, aos faxineiros, a todos vocês, meu boa tarde, obrigado pelo carinho da audiência. Nós temos um amigo e todo dia ele tá passando na rua da casa da minha mãe, fazendo a limpeza, arrumando o lixo aí tudo direitinho. É meu amigo, rapaz, ele falou, rapaz, você falando comigo, falando em mim, eu falo pros meus amigos direto que você está sempre falando na gente aí, e eu agradeço muito. Ele falou que é fã do Amado Batista, ouvindo aí também, né, meu amigo? Você que é fã do Amado Batista, é o nosso amigo Ronaldo. Alô, meu caro Ronaldo, um abraço. Gente, nós estamos no ar também com apoio cultural da distribuidora de gás e água, a Laiane. É isso mesmo, gente. Aqui em Araripina chegou a distribuidora de gás e água, a Laiane. O nosso endereço aqui é a rua Oswaldo Cruz, número 39. Telefone, essa rua, gente, é a rua da Feira do Feijão. Tá? Telefone para contato é 87-99646-5285 ou 87-99186-8000. Gente, ligou, chegou. A entrega é rápida, é só você ligar, tá, gente? Atendemos o seu pedido com a maior urgência. Imagine só a dona de casa fazendo o almoço ou o jantar. O gás acaba e você liga, liga e nada do seu gás chegar. Agora acabou este problema, tá, gente? É só a senhora ligar, atenção, dona de casa, anota esse telefone aí do lado, né? Anota no botijão, anote aí do lado do fogão, o local mais próximo para que você possa lembrar. Este telefone 87-996-46-5285 ou 87-991-86-8000, tá, gente? Ligou, chegou. Além de você receber o seu gás aí com urgência, você recebe também um brinde da empresa, tá? Da distribuidora de gás e água Laiane, e um molho de coentro, um pé de alface para temperar seu almoço. É bom ou não é? É bom demais, gente? Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo. Uma noite é pouco pra eu te amar. E quando o amor acontece é assim, te amando esqueço de mim. Me envolve em seu corpo e esqueço o mundo lá fora. Mas quando eu acordo, solidão me devora. Cantar na sua janela pra você me ouvir. Como é grande o sentimento que eu tenho por ti. Sem você na minha estrada eu não sei seguir. E quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar que estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo. Uma noite é pouco pra eu te amar. E quando o amor acontece assim, te amando esqueço de mim. Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora. Mas quando eu acordo, solidão me devora. Onde está aquele amor que nasceu em nós? Olha, meu amigo, se o cara tá apaixonado. Minha amiga Nilda, um abraço pra você, obrigado pelo carinho da sintonia. O cara tá apaixonado e começa a ouvir essa música aí. Não tem jeito, ele não bebeu uma, não, gente. Olha aí, ó. Nossos beijos já não têm o mesmo sabor. E o nosso amor acontece como um caso qualquer, tão de repente. Alô, meu amigo Luiz, aquele abraço. Alô, comadre Rosélia, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, minha filhada. Quando o coração não quer. Daniela, lá no sítio Chapada, ali próximo ali do Ramalhete, curtindo nosso programa. Valeu, obrigado. nossos pensamentos voam. Alô, Juliana, também amiga da minha comadre, amiga não, a filha da minha comadre Rosélia. Alô, Juliana. Alô, Raquel. A Ruth, perdão, é Ruth. Alô, Ruth, um abraço. Ilhados de solidão. Bom, ela fez um papel aí na novela de Ruth e Raquel, né? Então por que não chamar de Ruth, né? Alô, Raquel, um abraço pra você também. Desta nossa fantasia, quero ter um novo dia. Olha, gente, daqui a pouquinho tem forrozão com o nosso amigo Damião Silva, tá, gente? Daqui a pouquinho a galera fica ligadinho na rádio Araripina FM 87,9. Daqui a pouco tem nosso amigo Damião Silva e seu forrozão arrochado aí, seu forrozão de pé de serra. Segura, menino. É isso aí, gente, mais uma vez, um abraço ao amigo Carlinho, o Carlos Ramalho. Alô, meu Carlos Ramalho, boa tarde, obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço também para o Francisco Caetano, meu amigo Caetano Souza. Valeu, meu caro Caetano, obrigado, aqui próximo da rádio, curtindo o nosso programa. Valeu, obrigado pelo carinho da audiência. A turma também do Varejão das Frutas, é isso, Verdurão das Frutas, né? Varejão das Frutas, curtindo o nosso programa, valeu, obrigado. A Sandra, o Aldivan, a Sandra, a Maria Eduarda, essa turma toda aí curtindo o nosso programa, também o Pedro Neto, do Cantinho do Frango, curtindo a gente também, valeu, obrigado pelo carinho da audiência. Quero dar um abraço também para meu primo Louro aqui na Rua Santana também, ele que tem aí o Lava Jato. Alô, meu primo Louro do Lava Jato, obrigado pelo carinho da audiência, meu caro. Eita, gente, segura! Tá chegando mais um lindo sucesso para vocês do Amado Batista. Esse sucesso eu quero mandar para minha comadre. Eita, rapaz, minha comadre Mercê, ela que era sempre seu fã do Amado Batista. Alô, minha comadre Mercê, lá no município de Simões, curtindo o nosso programa. Gente, eu quero agradecer primeiramente a Deus. Estamos chegando ao final do programa Recordar é Viver. Muito obrigado, meus amigos. Agradeço a Deus por mais um programa, por mais um dia de vida, pela minha saúde, pelos amigos que fiz. Muito obrigado, meu Senhor Jesus. E nós estivemos no ar também em nome de Prefeitura Municipal de Caridade, Prefeitura Municipal de Curral Novo, Prefeitura Municipal de Simões e Prefeitura Municipal de Araripina, também com os nossos amigos Papelaria Dinâmica, WSS Serviço, Posto Sagrado Coração de Jesus, Nidinha Cabelos, Moto Peças Gomes, Metalúrgica Souza, oficina do meu amigo Bel da Engazeira, Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí, eu já falei, meu amigo Francisco Oliveira Abel. Olha, gente, Curral Novo, já esse final de semana, né? Foi os festejos de Curral Novo, né? Grandes bandas estiveram lá na cidade de Curral Novo, muita festa, graças a Deus, né? Pelo menos no caso de morte, de problemas mais sérios, não houve, não, mas infelizmente houve aí alguns, pessoal, segundo o que me disseram, né? Alguns furtos, né? Alguns pequenos furtos, as pessoas infelizmente, né? Vão para as festas, mas não se preparam, por mais que a gente fale que as pessoas se preparem, procurem proteger os seus pertences, cuidar dos seus pertences, as pessoas terminam, às vezes, tomando uma mais ou se iludindo um pouco, se distrai, e aconteceu alguns furtos na cidade, né? Principalmente de celular, né, gente? Olha, gente, o celular, você botou no bolso de trás, tá pedindo para que leve mesmo, né? Que leve o seu celular. Então, agradecimento aí ao pessoal de Curral Novo do Piauí, uma cidade que está em pleno desenvolvimento, já conhecida em todo o Brasil como a cidade do minério, tá, gente? Conhecida aí como a cidade do minério. E em nome de nosso amigo prefeito Júnior, agradeço a todos vocês aí. E é o pessoal de Simões também, muito obrigado pela audiência. Tá chegando a última música pra vocês aí, pra gente entregar, como diz a história, né? Passar aí a bola para o nosso amigo Damião Silva. Tá chegando a última pra vocês. Essa última música eu quero oferecer pra minha esposa também, curtindo o nosso programa. E para todos os amigos e amigas curtindo a gente. Minha amiga Vânia, um abraço para você também. Obrigado pelo carinho da sintonia. A última de vocês, para vocês aí. Amado Batista, minha rainha. Tem mais aquele dar carinho. Tem gente que não dá amor. Por isso é que está sozinho. É isso aí, gente. Fica com Deus, que eu fui. Tchau, tchau. Sonhei com um amor assim. Até que consegui você somente para mim. Agora eu penso em ser feliz como nunca fui um dia. Você é tudo o que eu quis, meu amor, minha rainha. Com você me sinto rei, não vou achar nada ruim. E prometo que serei seu amor até o fim. Agora eu penso em ser feliz como nunca fui um dia. Você é tudo o que eu quis, meu amor, minha rainha. Com você me sinto rei, não vou achar nada ruim. E prometo que serei seu amor até o fim. Hoje de noite eu passo lá na sua casa. Há muito tempo que a gente não faz amor, mas seu marido viajou, a gente pode mandar brasa. Hoje de noite eu passo lá na sua casa. Hoje de noite eu passo lá na sua casa. Há muito tempo que a gente não faz amor, mas seu marido viajou, a gente pode mandar brasa. Não desprezo o amor antigo, mesmo tendo compromisso. É viver um bom passado, vale qualquer sacrifício. Sei que você já tem outro, mesmo assim eu corro risco. Hoje de noite eu passo lá na sua casa. Hoje de noite eu passo lá na sua casa. Há muito tempo que a gente não faz amor, mas seu marido viajou, a gente pode mandar brasa. Hoje de noite eu passo lá na sua casa. Hoje de noite eu passo lá na sua casa. Há muito tempo que a gente não faz amor, mas seu marido viajou, a gente pode mandar brasa. Amarre o cão no quintal, deixa o portão encostado, fecha a janela do lado pra vizinha não olhar. Lá pras 10 eu vou chegar, tô morrendo de vontade, ninguém vai ficar sabendo, vamos matar a saudade. Hoje de noite eu passo lá na sua casa. Hoje de noite eu passo lá na sua casa. Há muito tempo que a gente não faz amor, mas seu marido viajou, a gente pode mandar brasa. Hoje de noite eu passo lá na sua casa. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Se você quer sucesso, continue ligado. Apoio Cultural. Brantes Automação dispõe de uma completa linha de produtos para a sua indústria. Contadores, disjuntores, roteiras, inversores de frequência, sensores de nível para silos, balanças eletrônicas para ensacadeiras e banco de capacitores. Também dispomos de montagem de painéis elétricos, automação de máquinas e sistemas industriais. Procure a Brantes Automação, que temos a solução. Rua Marcos Vieira de Alencar, 323, próximo ao Pelotão da Polícia, Planalto, Araripina. Fone 3873-3520, 9995-2384 e 963-2742. Abrantes Automação, sua empresa em boas mãos. Forrozão da 87, com Moreninho Damião Silva, diferenciado, bicho rei pipocado. Araripina FM, aqui todo mundo ouve. Até o povo do outro planeta. Quer fazer sua festa com estilo? Nós temos a solução. Laura Decorações. Festas personalizadas, aluguel de artigos para festas e lembrancinhas. Trabalhando com todos os tipos de evento. Batizado, aniversário, chá de bebê, casamento. Escolha o tema da sua festa e deixe o trabalho por nossa conta. Laura Decorações. Festas personalizadas. Peça seu orçamento. 999-91-9959 ou visite-nos. Rua da Liberdade, de 137 Centro, Araripina. Laura Decorações e Eventos. A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar mais um? Quantas famílias despedaçadas por problemas envolvendo o uso de drogas você não conhece? Já viu alguma que melhorou de vida pelo uso de entorpecentes? É claro que não. E não é a palavra que você deve repetir com firmeza quando te oferecerem drogas. Diga não a quem não traz nada de bom. Quem doa sangue, doa esperança. Sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. A doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Chegou a hora de você participar do Arraiá do Futuro. Vestibular online 2023.2 da AEDA. Venha realizar o sonho da graduação com a gente. Inscrições abertas até o dia 5 de julho pelo site aeda.edu.br. Prova online dia 9 de julho. Estamos ofertando os cursos de Engenharia Agronômica, Direito, Educação Física e Pedagogia. Você também pode utilizar a sua nota do Enem. Acesse aeda.edu.br e venha fazer a sua graduação com quem tem tradição no ensino superior. Tem 7,9, muito mais alegria, muito mais emoção. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Atenção! Atenção! A Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, convida você e sua família para participar de um de nossos cultos de oração a Deus, nas quartas-feiras, sexta-feira e aos domingos, às 19 horas. Você não pode perder. Deus tem uma palavra para você. Direção: Pastor João Cardoso, Cavalete 2, Rua 1, 114, Araripina, Pernambuco. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar. Viaje com conforto, viaje com Cabeça Turismo. Escolha o seu destino para os estados do Piauí, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins e Sapezal. Saindo dia 10 e 25 de Araripina e retornando de Sapezal dia 14 e 29. Informações 87 99109-0906 ou 65 992-84-6574. Viaje com segurança, viaje com Cabeça Turismo. Escolha o seu destino. Forrozão da 87. Banda Daniel Silva. 87,9. Aqui é bem melhor. Vou comprar na Central da Construção. Tem qualidade, a melhor opção. Tem mais variedade. Central é do campo e da cidade. Na Central da Construção. Tem tudo como você. Vírgula 9 FM. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Tá com tudo em dia, tá com tudo em cima. Pago o meu IPTU, cresce minha Araripina. Tá com tudo em dia, tá com tudo em cima. Pago o meu IPTU, cresce minha Araripina. Pagando tudo em dia, tem prêmio de montão, tem sorteio de geladeira e também televisão. E se pagar à vista, um desconto você vai ganhar. E no sorteio de fim de ano, uma moto. E no sorteio você pode ganhar geladeira, televisão e uma moto pra passear. E no sorteio você pode ganhar geladeira, televisão e uma moto pra passear. Tá com tudo em dia, tá com tudo em cima. Paga o meu IPTU, cresce minha Araripina. Tá com tudo em dia, tá com tudo em cima. Paga o meu IPTU, cresce minha Araripina. Pagando o IPTU em dia, você concorre a 5 televisões, 5 geladeiras e uma moto pra passear. Entende, cara? Movido por forças alienígenas. Tô por cá, passando divisa de Los Angeles. Daqui a pouco, Beverly Hills. E México vai ser o final do compromisso, cara. Tá bom? É por causa do morador, né? Movido por forças alienígenas. Falou, meu! Acelerando aqui no caos, o carreta aqui. De óculos pra enxergar 3D, que você sabe aqui no espaço como é, cara. É muita fumaça, muita poluição. Ai, ai, ai. É muitos extraterrestres, cara. Ai, ai. Estamos vindo por forças alienígenas. A partir de agora, Forrozão da 87, com o Moreninho Damião Silva, na Araripina FM. Muito forró, diversão e descontração. E a sua participação. Forrozão da 87, com o Moreninho Damião Silva. Boa tarde, minha querida Araripina. Boa tarde, meu povão. Já estamos de volta com o melhor do forró das antigas. Eu, Moreninho da 87, comandando a nave. A partir de agora até às 7 da noite, tem muito forró pra você dentro da mais ouvida Araripina FM 87,9. Com você em qualquer lugar. Abração dos nossos amigos, rapaz, aí no centro da cidade, você nos bairros de Araripina, você em casa, né? A dona de casa já arrumou a casa, o papai tá chegando do trabalho, né? E a rapaziada em casa já sintonizado no Forrozão da 87. Bom, gente, abraçando você também, rapaz, no Alto da Boa Vista, você do Cavalete 1, Cavalete 2, você enfim no Zé Martins, Santa Bárbara, Vila Santa Maria, muito obrigado pela sintonia cativa. Já estou liberando aqui, ó, acabei de liberar aqui o aplicativo Zap para você interagir conosco nesse finalzinho de tarde, começo de noite, e pedir forró para quem você quiser através do 87991891496. Isso mesmo. Me chama aí no teu smartphone. Ah, me adiciona aí no teu Android. 9989-1496. E pede forró pra quem você quiser. Música. Olha só, minha galera, rifa do Bodinho, Bodinho da Rifa, com mais uma Bros 0 quilômetro pra sortear no dia 19/8/2023. Alô, pessoal, e tem aquele famoso prêmio extra de R$1.000, hein? E tem mais, do segundo ao terceiro prêmio, você pode ganhar R$200 no quarto prêmio, no quinto prêmio, um bilhete para a próxima rifa. Fale com o Bodinho e equipe, 879-9201-8169 ou 991-9016-45. Você fala com a Fabiana. Olha, transparência e credibilidade, não esquece que é com a rifa do Bodinho, a melhor rifa de Araripina. Meu parceiro e amigo Sandro Eletricista, rapaz, aí ó, o legítimo Super Choque, qualquer informações aí pra você fazer a eletricidade da sua casa, vai lá no 879-9157-8793, já fala com o Sandro, trabalhando em serviço predial, monofásico, trifásico e muito mais. Eu falei Sandro da Luz Araripina. Restaurante Sabor de Casa, rapaz, ali na rua Oswaldo Cruz, no número 1, no Alto da Boa Vista, ali coladinho ao Gás Alaiane. Para qualquer informações, delivery 879-9131-7868. A melhor comida da cidade, a melhor merenda. Alô, dona Cleide, alô, Marcos, alô, Emanuel. Restaurante Sabor de Casa. Ainda trabalhamos em nome da Rafael Multimarcas. Tudo a moda masculino que você procura. Calças, camisas, blusas. Além disso, Rafael Multimarcas trabalhando aí com acessórios, fones de ouvido, capinhas de celular, caixinhas de som, pendrives e muito mais. 879-9128-1185. Na organização do nosso amigo Kaique Família, na rua Santana, ao lado da Araripina FM. Metalúrgica Pai e Filhos na Bomba, trabalhando com prensas hidráulicas, casas de farinha, consertos em geral, tornearia. E a nossa nova novidade, nós temos uma loja dentro da Metalúrgica Pai e Filho, né? É Casa das Prensas Pai e Filhos. É duas empresas aí, venha nos visitar, nosso amigo Magrão, nosso amigo Luiz, nosso amigo Eduardo, Miguel, 879-9185-7544, localizado no bairro Bomba. Autopeças Carvalho na Bomba, trabalhando com vendas de peças, parafusos de todos os tipos e óleos. Melhor atendimento, melhor preço em todos os cartões de crédito. É só você ligar no 879-8142-0980-98173-6005. Autopeças Carvalho, na organização do Tairão e a Valéria. Parceiro, amigalão, meu filho, vamos ver meu patrão, caba forte aí, da Autotec Refrigeração, trabalhando com ar-condicionado, gestões eletrônicas, manutenções preventivas, serviços em geral, melhor preço e atendimento, ali a galera bota pra tremer, 991510605, Alan Batista, 991773395, Carlos Costas, Autotec, além do melhor atendimento, tem o melhor preço ao lado da Granja Almeida, no bairro Bomba. Bom, minha querida Araripina, são 17:13 agora, mais uma vez liberado aí o aplicativo Zap 87991891496 e pede aí o teu forró das antigas e oferece pra quem você quiser. As melhores músicas, as melhores promoções. 87,9. Você está ouvindo Forrozão da 87 com o Moreninho Damião Silva. Ei, mulherada, vamos beber! Essa é mais uma nossa. Isso agora não falta!